Jesus. Esta ponte vem do alto, ele joga lá da cruz. Esta ponte vem do alto, ele joga lá da cruz. Todo mal pode curar. Em saciar desta fonte, sede nunca mais terá. Em saciar desta fonte, sede nunca mais terá. Se quiseres saciar desta fonte inesgotável, rocha do manancial, desta fonte inesgotável.